povo ainda chora, papai. O povo ainda chora, minha mãe. Meu filho pra minha mulher diz mamãe. Agora eu que sou o pai, qual vai ser? Com pressa de viver sem ver TV. Tô mandando quem eu quero se fuder. Esperança é expectativa. Minha fé é minha única certeza. Vou trampar pra que meu filho coma. É amenizador de um país em coma. Tive que ralar pra ficar famoso. Depois entender que foda-se a fama. Essa revolta é química. Nessa veia corre o sangue de quem foi roubado. O rap ainda é dedo na ferida. Quem não pegou essa visão foi manipulado. Solo sagrado, todos sentem isso. Além da riqueza, poucos sentem isso. Bênção pra quem sabe o que faz. Maldição eterna pra quem matou o índio. Sigo respeitado por todo gueto. Aquele branco capaz de inspirar um preto. Um dedo pros cu ainda é pouco. Toma, mexe com o dedo. Tô tipo Cassius exagerado. Big Mafia, Cus encapetado. Estilo Jack Nixon, caçando esse escusão. Porra, iluminado. Usei droga pra mudar minha consciência, mas nada mudou. Ganhei tanta grana. Gastei tanta grana, aquela coisa acabou. Tive que crescer, vai chegar que crescer ainda é muito pouco. Tô tipo bicho solto, coringa louco da cena. Não espero o ódio dominar pra entender o tamanho do nosso problema. Ainda não ganhei, ainda tô pelas minas, o povo gay. E tô matando aqui agora aquele hatch que achou que venceu. Porque eu falhei. Por isso quase me perdi no caminho. Não acredito em elogio, TV, jornal. Porque é certo, nego, tu ficar sozinho. Quando eu falo TTK, me refiro à sua quebrada. Quando eu falo em fumar, tô exigindo liberdade, nego. Isso é tudo ou nada. Fuja dessa porra toda plástica. Cuspa essa porra toda tóxica. Mágica é trabalhar o tempo todo. Revolução ao vivo, ontologia anárquica. Feito uma foda bendada e rápida. Sem esquecer que ela também quer ser chupada. A maioria deles não entende nada. Eles estão cagando e tá morrendo favelado pra caralho todo dia. Um dia um santo disse que eu sou pai de santo. Hoje meu show é meu terreno, nego, quem diria? Tô pronto pra ser eu, não pra ser popular. Pra revolucionar ou pra copular. A loucura real ninguém vai falar. Quem se joga do prédio não diz vou pular. Falta feijão e arroz no prato. Condição pra pobre ganhar de fato. Pastores, demônios lutando com Deus. Enquanto o poder corrompe os dois lados. Essa verdade vai doer. Não vejo o bolo crescer. Só vejo o olho crescer. Quando nossa família vai triunfar. Covardia não deixa